Nego negou, respeito pros ancestrais na cor. Só que foi na África que o mundo começou. A cana, o café, o algodão, quem que plantou? E o ouro que vocês ostenta, quem que arrancou? Não foi bem do jeito que a história te ensinou. Zumbi que lutou, a princesa só assinou. 500 anos se passou, nada mudou. Um boi acertou e a vida marcou. Não adoçou, sou inquérito, inquérito até o fim. Ninguém fala nada, por isso que isso aqui tá assim. Esqueceu da gente, mas na eleição lembrou. E o voto se arranjou, comprou, negou, negociou. O rap fez os moleque ter orgulho de gritar. Político contra a mansão em vez de declarar. Se a vida é bumerangue, doutor, então ele voltou. Porque vocês nunca deu nada pra gente, vocês só. Negou, negou, saúde, cultura, educação. Negou, negou, lutou e depois da investigação. Negou, negou. Nego, nego, negou sua cor. Nego, nego, nego, não sabia o seu valor. Nego capturado, nego escravizado. Nego, nego, nego, não conhecia o amor. Tudo que é do negro vira moda, só não é moda virar negro. Racista se revela, sempre mais tarde ou mais cedo. Caixa dos segredos, olho deles vira dedo. Roubam a cultura, que às vezes até dá medo. Faça a sua arte, se afirma não é covarde, nunca será tarde. Ativismo cobra a nossa parte, nego negou ficar no chão. Levantou e entrou em ação, trouxe o X para a questão. Viva lá a revolução. A história ficou clássica, é só falar de África. Visualizam miséria, escravatura, mas que tática. Nações democráticas, armadas em didáticas. Com guerras demográficas, mídia sistemática. Saúde, cultura, educação. Negou, negou, saúde, cultura, educação. Negou, negou, roubou e depois nem vestiu.